história do balé. Um programa de Bernarda Bernardo. Segunda parte. O balé moderno. O balé moderno foi pioneiro ao romper as regras clássicas e introduzir novas ideologias na dança. Nos Estados Unidos, com Isadora Duncan, Louis Fuller e Ruth Saint-Denis, e na Europa, mais concretamente na Alemanha, com Rudolf Laban e Mary Wigman, apareceram novos modos de dançar bastante diferentes da tradição clássica em relação aos passos utilizados, concepção de dança e movimentos do corpo. Neste período da história da dança, o que vai separar o clássico do moderno não é simplesmente a técnica, mas também o pensamento que norteou a sua elaboração. considerada a pioneira da dança moderna, causou polémica ao ignorar todas as técnicas do ballet clássico, pois considerava-o como uma arte artificial, cheia de excessos e de simetrias geométricas. A sua proposta de dança era algo completamente diferente do usual, com movimentos improvisados, inspirados na natureza, como o vento e o mar. Usava túnicas leves, inspiradas nas figuras gregas, e o cenário era simples, composto apenas por uma cortina azul. Outro ponto forte na dança de Isadora é a utilização de músicas até então apenas desfrutadas auditivamente. Ela dançava ao som de Frédéric Chopin e Richard Wagner e a expressividade pessoal e improvisação estavam sempre presentes no seu estilo. Thank you. Os cabelos soltos e os pés descalços faziam parte da personalidade profissional da bailarina, ignorando por completo as sapatilhas de pontas, que eram um ponto sagrado no balé clássico. Com uma visão da dança do futuro, Isadora inspirou-se em artistas, filósofos e escritores como seus professores e guias, influenciando-os também no desenvolvimento das ideias progressistas da cultura de seu tempo. Estava determinada a dançar uma dança diferente, contando a sua própria história de vida através das expressões abstratas na condição humana, numa dança de gestos nada simétricos e sem preparação prévia. Thank you. Louis Fuller, também considerada uma das pioneiras na dança moderna, desenvolveu um estilo que incorporava movimentos com tecidos de seda de vários tamanhos, estruturados por uma armação que pareciam asas e que, quando eram expostos a feixes de luz, criavam uma cenografia incrível. Assim criou a Serpentine Dance, que ficou conhecida como dança serpentina, onde, através de discos giratórios de géis coloridos, projetava imagens de fogo sobre as suas vestes, iluminando o palco para criar a ilusão de ser cercado pelas chamas, criando sombras e silhuetas. Era considerado uma tela de projeção para as suas performances vanguardistas. Thank you. contratada por artistas em muitos meios de comunicação e tornou-se influente em movimentos como Art Nouveau, simbolismo, cubismo e futurismo, trazendo para a dança a vanguarda da modernidade. Da deusa egípcia Isis numa campanha de cigarros, Saint Denis começou a pesquisar a dança da Ásia, principalmente a Índia e, junto com Ted Shawn, também bailarino, tornaram-se conhecidos pelas suas produções com estilo oriental. Apresentou o seu primeiro solo, Radha, em Nova York, no ano de 1909, com música da ópera Lakmé, de Léo Delibes, no qual revelava a influência de aspectos da cultura dos países asiáticos e elementos sobre o divino e o sagrado, com uma iluminação e um guarda-roupa minuciosamente elaborado. Oh, Ripetere la bacchetta e il ticchettare fundaram uma companhia de dança, a Danny Shawn, onde se formaram muitos dos grandes bailarinos modernos, como Martha Graham e Doris Humphrey. As suas ideias não foram bem aceites, pois os seus espetáculos eram apresentados como coreografias que integravam príncipes astecas ou deusas hindus, não correspondendo com as preferências da geração dessa época. Concorrência dos Ballet Russe de Diaghilev, que estavam a fazer muito sucesso nos Estados Unidos naquela época. Em 1938, criou o programa de dança da Universidade Adelphi, um dos primeiros departamentos de dança na Universidade Norte-Americana. Para Martha Graham, a necessidade de se expressar através de uma forma mais honesta e livre levou-a a fundar a Martha Graham Dance Company, uma das mais conceituadas e antigas companhias de dança nos Estados Unidos. nova linguagem de movimento usada para relevar a paixão, a raiva e o êxtase comuns à experiência humana. Thank you. Ao contrário de Isadora Duncan, Graham não se identificava com os ritmos da natureza. Não queria ser uma árvore, uma flor, uma onda ou uma nuvem. Queria sim representar alguma coisa deste milagre, que é o ser humano motivado, disciplinado e concentrado. A vida, contrariamente à puritana, é uma aventura, uma forma de expansão do homem que exige extrema sensibilidade para ser realizada com graça, com dignidade e com eficácia. O corpo e a alma estão implicados de forma indivisível nesta experiência da vida e a arte pode ser vivida por um ser total. Só uma sensibilidade apurada e exaltada realiza esta concentração no instante que é a verdadeira vida. No corpo de um bailarino devemos, como espectadores, tomar consciência de nós mesmos. Thank you. A sua técnica de trabalho era voltada para a respiração, inspiração, expiração e relaxamento, querendo evocar emoções fortes. A obra mais famosa de Graham foi Appalachian Spring, para a qual Aaron Copland escreveu a partitura. auge em 1920, reflexo da Primeira Guerra Mundial. Rodolfo Malavan, dançarino e coreógrafo, cria a chamada Laban Notation, um dos principais sistemas de notação do movimento da dança, com o objetivo de provar que o movimento corporal determina todas as formas de arte, pois encerra a energia básica para qualquer modo de expressão. Música. As suas teorias sobre o movimento e a coreografia estão entre os fundamentos principais da dança moderna e fazem parte de todas as abordagens contemporâneas da dança. À consideração de que ambas as escolas, clássica e moderna, tinham elementos comuns e convergiam para a formação de um novo estilo. Thank you. a estrutura surpreendente do corpo e as ações surpreendentes que ele pode executar são alguns dos maiores milagres da existência. Cada fase do movimento, cada pequena transferência de peso, cada simples gesto de qualquer parte do corpo revela alguma característica da nossa vida interior. Laban também se dedicou a novas propostas de dança, desenvolvendo a arte da dança coral para espetáculos com um grande número de pessoas, explorando as possibilidades coletivas da interação física em sintonia. A influência da vanguarda expressionista colaborou para o desenvolvimento das suas investigações na dança, conferindo-lhe o mérito de ser o seu maior representante. We'll be right back. Movi-me pela alegria e pelo júbilo, para expressar toda a beleza e ordem do universo. Através da dança, eu via ordem em todas as coisas. Vi algo que é absolutamente magnífico e que havia uma única forma para expressar isso. O movimento do meu corpo e da minha alma, juntos, eram capazes de criar um ritmo para o movimento e assim eu dancei. Entre os seus discípulos destacam-se Marie Wigman e Sophie Tober-Arp. Os coreógrafos Pina Bausch e William Forsythe seguiram a mesma linhagem de Laban. Este programa teve locução de Bernarda Bernardo e João Soares Santos. Realização de Bernarda Bernardo.